180 graus. Estamos juntos aqui no 180 graus, eu sou o André, esta é a virada da sua vida. E umas vidas assim que passam por uma virada muito especial é vida de crianças que são atingidas por projetos sociais. Como, por exemplo, um que eu vi na televisão, Suzy Sayão, acho que vocês já devem ter ouvido falar. É um projeto que usa o esporte para evitar que as crianças de uma comunidade pobre fiquem nas ruas. Assim, jogando futebol, elas escapam ali de ficarem mais vulneráveis ao uso de drogas, à criminalidade, e acabam jogando futebol. Nem todas viram profissionais, mas por ali elas acabam se dedicando à escola, né? Porque há algumas exigências, e aí viram cidadãos melhores. Suzy, muito que legal. Impressionante como o esporte pode ser usado de uma maneira bacana, né? O esporte realmente é uma ferramenta muito, assim, muito especial, principalmente porque... Como criança gosta, né? Criança gosta de pular, brincar, correr. E também é uma maneira legal de disciplinar a pessoa, né? É assim, mesmo. A criança, ensinando as regras, não é? Muito legal. E faz um bem para a sociedade quando essa criança cresce saudável, em todos os sentidos, né? É verdade. Tanto fisicamente, emocionalmente, enfim. Eu acho uma pena, Sayão, quando vejo gente que extrapola um pouquinho, perde a cabeça aí, assim, por causa do esporte, né? A gente vê brigas, a gente vê tanta coisa aí ruim, né, também acontecendo, não é? Tem razão, Suzy. Olha, esse negócio do pessoal perder a cabeça no futebol é de fato algo sério, mas, atenção, eu conheço a história de uma pessoa, Suzy, que colocou a cabeça no lugar. E olha, André, usou o esporte aí para colocar a bola na marca do pênalti, fazer um golaço, fazendo diferença na sociedade. Você tá aí ligado, você quer acompanhar o lance, fique ligado, fique com a gente, não perca essa história aqui no 180 graus. Passa pela virada de 180 graus, tem que fazer a diferença. Conheça uma pessoa que usou o esporte para transformar a sociedade. Estamos aqui no 180 graus, atenção, nós vamos juntos aqui, entrando na grande área, Luiz Sayão, ele que vai chegar para fazer um golaço, vai lá, Luiz Sayão. Levantou a bola pela ponta esquerda, vai marcar, atenção, driblou o traficante, passou por um, derrubou o Nem, passou por um, jacarezinho, driblou, marcar, tirou, entrou. Maravilha. Muito bom, muito bom. Você se divertiu, né, Suzy? Fala bem. Vamos lá. Olha, esporte é alegria, esporte tem muito a ver com diversão, além de fazer bem para a sociedade, olha, esporte é importante para a saúde. Aliás, eu tô achando que eu preciso praticar um pouco, viu? Pois é. Tá faltando. Porque não vou nem falar nada. Deixa para lá. Mas tem especialista que diz que quem pratica esporte evita muitas doenças. É, isso é verdade. E aí tem uma qualidade de vida melhor. Agora, como eu já disse, né? Eu tô precisando praticar. Pobre coitado de mim. Abram um confessionário. Opa, faz tempo isso, hein? Pois é. Tá todo mundo precisando praticar esporte, não é, Sayão? Peraí. Olha, André, eu jogo xadrez. Entendeu? Entendi. E xadrez é um tipo de esporte. Eu sou especialista em levantamento de garfo. Oh, pois é, alterografismo. Tão, tão difícil aqui. Tá difícil, Suzy, o negócio. O negócio tá... Mas, ó, brincadeiras à parte, o esporte realmente é importante. Quando você vê que a pessoa... tem a direção certa, ele chuta pro gol, ele é focado. Olha, um exemplo dos mais interessantes que eu conheço é o do Jorginho. Lembra do famoso jogador da seleção brasileira, Jorginho? Copa de 94. Pois é. Olha, aquele cara fazia toda a diferença, né? Ele fez muito. Interessante que, como quase toda criança, a gente tava falando, ele gostava, era apaixonado e queria ser jogador de futebol. E começou cedo, Suzy. Olha, com 13 anos, nossa, ele já jogava em um time e era, né, assim, protagonista do processo. Antes dos 20, ele já estava na seleção brasileira de juniores, né, o pessoal do sub-20 aí, sim, que faz toda bom, a diferença. Hein? Jogava demais. Aí passou por clubes importantes, foi campeão estadual, campeão brasileiro, depois teve uma passagem assim que foi excelente pela Alemanha e depois na seleção brasileira, Suzy, o homem foi campeão do mundo. Que legal. Olha, eu não vou falar assim, sinceramente, tá? Ok. Não conhecia toda essa história, né? Tá bom. Mas, a gente perdoa. Por favor, obrigada. Mas, assim, toda vez que eu via ou lia alguma coisa sobre o Jorginho, é muito interessante que eu via algo diferente nele, né? Eu vi que tinha algo diferente. Ele não era apenas um bom jogador, como vocês falaram, né? Ele realmente... parece pela vida dele, ele sempre foi muito bom, né? Desde sim, criança, né? Títulos. Mas o mais interessante é que ele mostrava, ele assim, era como uma encarnação do reino, né? De Deus aqui, porque ele mostrava realmente sinais do reino de Deus na vida dele. Aliás, ele sempre foi muito elogiado pela sua integridade, honestidade. Ele sempre jogava limpo, né? Ele ganhou um prêmio de fair play, sabia? É, ele que ganhou interessante. Um muito legal. Um jogador mais e também lindo. Até na educação. Ele investe na educação de crianças, né? Isso é muito interessante, né, Sayão? É, Suzy, olha, o Jorginho, de fato, ele, como a gente gosta de brincar, o sujeito é craque de bola e craque na escola, né? E ele é craque na escola da vida. Porque a diferença, né, é que ele entendeu o que é seguir a Jesus e, através de uma vida prática, ele fez diferença em tudo quanto é lugar. O que o Jorginho lembra, gente, aqui é que nossa atitude deve ser de ser sal e luz. E quando a gente está envolvido em qualquer atividade, como é o caso do esporte, né? Veja só, isso é acompanhado pelo mundo inteiro. André, esse dia está vendo a última Copa do Mundo, o pessoal calcula aí que 4 bilhões de pessoas assistiram. Um negócio impressionante. É bem muita mais gente, que a metade, né, da população. Agora, você imagina, uma pessoa que vai assim, né, falar de Jesus, se ele não tiver um compromisso com o reino, que vai fazer toda a diferença, né, aí a coisa não sai devidamente transmitida. E a gente fica feliz porque a vida do Jorginho foi aí uma bola cruzada na pequena área que ele, de cabeça e de peixinho, fez um golaço do reino. A virada da sua vida. E que golaço, hein? Mas olha, tá gostando de ver aquela pintura. Mas é muito interessante. Eu gosto de futebol, gente. Também assisto. Né? Mas não que nem, né, o pessoal aí que é maluco. Não que nem o Saião, né? Eu tenho certeza que você entende mais do que o André, pelo que eu andei conversando com ele. As opções de time dele já, entendeu? Depois a gente conversa. Tá, claro. Mas uma coisa que eu acho muito interessante na vida do Jorginho é que depois que ele voltou para o Brasil e ele se aposentou, né? Vocês lembram de tudo. Ele se preocupou ainda de fazer mais alguma coisa. Ele já podia se aposentar e viver uma vida legal, ficar numa boa, né? Mas ele não fez isso. Ele se preocupou em fazer do esporte um veículo para transformar. Transformar vidas, transformar a sociedade. Puxa. E fundou, gente, o Bola para Frente. Que impressionante, hein, que o André falou no começo, né, que tira as crianças da rua e coloca dentro de campo. Olha, que legal. Né? E faz, olha que diferença esse projeto tá fazendo, hein? E aí, Sayão, o que você acha aí? Você conhece mais um pouquinho da vida dele? Olha, Suzy, eu conheço sim, mas infelizmente a gente não tem nem tempo para, né? Devemos ter dois tempos de 45 minutos aqui para falar sobre esse assunto. Mas sabe o que eu acho interessante, André? Uma coisa que eu penso muito, Suzy, é o seguinte, muita gente, eu acho assim, que eles ficam até meio chateados, dizendo, se eu pudesse, assim, estar num lugar, assim, na igreja, ou falando da Bíblia o tempo todo, ou num lugar, assim, mais santo, minha vida podia ser melhor, assim, para o reino. E aí o pessoal não percebe que no lugar, na atividade que a pessoa está, é que ela faz toda a diferença, né? Sim. Então, por exemplo, o esporte, que parece um negócio totalmente secular, né? Sim, que não tem, nada a ver com Deus, né? Pelo contrário, o que tem a ver com Deus é você com Deus agindo na sua vida. Verdade. O lugar onde você vai estar, se é pintando tela de arte, se é vendendo cebola na feira, se é dando aula na faculdade, se é fazendo gol, né? Isso aí, vamos dizer, é só o ambiente. O esporte se torna uma grande ferramenta do reino de Deus para fazer bem para a vida das pessoas. Tem lugar onde, vamos dizer, a Bíblia propriamente dita não vai, mas aparece alguém que carrega as lições da Bíblia na sua vida, fazendo uma jogada espetacular, driblando as coisas ruins da vida e fazendo muita diferença. Tem muita gente no reino fazendo diferença nesses lugares, André, e olha, eu comemoro, quem serve a Deus, serve o Senhor. Que legal, Sayão. Pois é, às vezes a gente acha que a Bíblia não tem nada a ver com esporte, né? Só que lá em 1 Coríntios 9:24, o apóstolo Paulo vai dizer: vocês não sabem que todos os que correm no estádio... O estádio, opa, na Bíblia, fala? Exatamente, no estádio, apenas um ganha o prêmio, corram de tal modo que vocês alcancem o prêmio. Ou seja, olha, ele usa uma figura, né, do esporte, esportiva, para falar sobre a nossa vida, não é, Sayão? Quer dizer, a Bíblia não vê nenhum problema na prática do esporte. Pois é, será que Paulo era ligado nas competições esportivas da época? Parece que ele já gostava. Já assistiu alguma coisa. Que time, né, será que ele torceria se ele estivesse aqui? Ah, eu tenho minha desconfiança por uma carta que ele escreveu, mas não vou dizer. Depois, vamos ter uma reunião para discutir o assunto depois. Mas, André, brincadeiras à parte, a gente sabe que tudo isso é divertido, mas a grande verdade é que correr atrás do prêmio certo é que faz toda a diferença. Nós vamos aqui, na nossa vida aí, que às vezes parece um 110 metros com barreira, né? E às vezes a barreira envolve diversas coisas. Você que está nessa empreitada do reino, você que conhece esse Jesus que fez diferença na sua vida, olha, pense naquilo que o Jorginho fez e na sua atividade. Você que tem talento esportivo, você que tem aquilo que Deus trabalhou na sua vida, não se esqueça, faça a diferença, corra na direção certa. Todos nós devemos correr para o alvo, assim como o esporte nos chama para o alvo. Também na vida cristã nós devemos correr na mesma direção, fazendo diferença nesse mundo, tanto na nossa vida pessoal, como em toda a nação. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Finalizando o 180 graus, eu sou o André, e olha, se você é esportista, use o esporte para o bem, faça diferença, leve o reino de Deus através do esporte com a sua vida, leve o esporte para as crianças que precisam e com certeza você vai marcar um golaço. Eu sou a Suzy aqui no 180 graus, hoje me despeço de você e queria falar o seguinte: não importa onde você esteja, o que importa é que você jogue no time de Deus e faça toda a diferença. Faça um golaço no time de Deus. Este foi o 180 graus de hoje e nós pensamos tanto sobre esporte e vida cristã, e aqui quem se despede é Luiz Sayão. Veja quanto sofrimento, quanta dor e dificuldade está presente na realidade do cotidiano da nossa nação. Entre no time de Deus, faça toda a diferença e junto a gente vai gritar: é campeão! "180 graus, a virada da sua vida. É uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Lee e Luiz Sayão. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção geral José Carlos dos Santos. Ficou com alguma dúvida ou quer saber mais sobre o que foi discutido no programa? Então escreva para programa 180 graus